Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 6 da tarde, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Tá, vou jogar ali, são 6:04 e tá começando mais uma edição do Pretinho, ao vivo pra todo o sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, param de novo pra ouvir o Pretinho Básico, programa mais ouvido nas suas 2 edições, estamos ao vivo todo dia de segunda a sexta, a 1 e às 6 da tarde pela Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil, e a qualquer hora do seu dia no site atlântida.com.br, você vai lá e baixa o podcast dos programas do Pretinho. Até às 7 a gente vai com telefonia do Big e da Mulher, a moda está nas ruas. E aí, Potter, beleza? Muito beleza, Maurício. Tudo certo, cara? Tudo tranquilo, cara. Dá pra ver, cara. Tô feliz, sentindo, né, uma emoção na tua voz que há muito tempo eu não sentia, mano, Potter. Tranquilo aí. Potter, a uma não tava na melhor forma. Mas tava agora, Douglas. Agora tá tava na... Douglas. Posso te dar uma notícia aqui? Pode, claro. Manda um fiadapu. Fiadapu! Pro ouriço da, segunda do D. Ou do segundo do D. Isso vai ser bom pra nós. Marido da Taubinha, acho que é aqui. Taulinha. Taubinha! Taubinha. Taubinha. É o pessoal no Presídio Central de Porto Alegre escutando. Ela disse que dá eco. É mesmo, cara? No presídio com a rapaziada escutando o Pretinho nos 2 horários. Vamos lá, gurizada. Vamos puxar essa daí. Bora pra outra aí. E hoje, o Pretinho Básico tá junto. No programa de hoje. Marcos Pianches é dono dessa voz a linda. A polêmica. Que tá falando agora. Biscoito versus maçã. Não perca ainda hoje a polêmica com o que custa mais: um quilo de maçã ou um pacote de biscoito de bolacha recheada? Hein, ô Anonymous? Olá! E aí, o que custa mais? Se é o pacote de bolacha ou a maçã? Depende de onde compra, né, Anonymous? Onde compra? Zacarias, meu querido. Zacarias. Estamos aqui, cheio de saladinhas hoje. É, velho, coisa boa. Tem saladinha muito boa. Que hora, ô Faustão, que hora são, Faustão? Brincadeira, são 18:05, bicho, quase 18. Só um pouquinho que os dois estão discutindo ali. Um quilo de maçã. Não dá pra brincar, bicho. Um quilo de maçã dá o quê? 3 unidades? 6 unidades. Dá 6 unidades. É. Podemos continuar aí, tá. Depois a gente... Ô, a estrela móvel do programa é o homem que ficou em terceiro de novo. Pô, cara, eu não vou aceitar a tua provocação. Ah, uma cantadinha, Lelê. Uma flauta, Lelê. É legal. Flauta, é fato. Eu acho que o mais legal do futebol é esse, a gente poder flautear um ao outro, né, cara? É coisa bem divertida. Cara, imagina que saco... Mas percebe-se uma tradição do Internacional. Em torneios internacionais, ficar em terceiro lugar. Nós ficamos em terceiro na Libertadores, pode ser. Na última Libertadores a gente ficou entre os 10. Não, nos 2 últimos torneios internacionais que o Inter disputou, a terceiro. Libertadores, tu tá falando fora da América, Isso. Na Libertadores também. Na Libertadores também. O Inter ficou nessa Libertadores em qual lugar? 10º, acho. Então, é até o terceiro. Tá, máximo é o terceiro. Pelo menos na Recopa isso não vai acontecer, só tem 2, né? Ah, que pena. Então, pior, pode ficar em segundo. Não, mas o Inter é em último, daí em último. É, daí é último. Até pra uma teoria defendida por mim. Tem que ver pro outro ângulo. Tem que ser coerente. O Inter é sim, e provou isso em 2 campeonatos, o terceiro maior time do mundo. É verdade. Maurício, é, mas ontem eu tava falando com um amigo meu gremista. O segundo é o Mazembe, então. Eu tava falando com um amigo meu gremista. Não jogou Copa Audi. Posso falar, gente? Ele tem uma média, entendeu? Eu estava falando com um amigo meu gremista ontem e ele comentou comigo uma coisa, uma ideia que eu também. Cara, imagina que saco que deve ser tu torcer pra um time numa cidade que não tem um rival. Tu vai te... É que nem aquela história do cara... Floripa, Figueirense. É que nem aquela história do cara que tava no avião com a Sharon Stone, lembra? Vai contar pra quem, né? Vai contar pra quem, exatamente, cara? Entendeu? Tu sabe dessa história, Pedro? Há muito tempo se fala essa teoria. O gremista precisa do Colorado. E o Colorado precisa do gremista. Exatamente. O assunto hoje é a Sandy, meu. Não é Grêmio Inter. Eu tava tentando evitar esse assunto, cara. Pois é, eu vi comentários, mas eu não sei o que houve. É, tá alto pra caralho. Ou tu tá gritando muito. Não, é que eu tô empolgado. É que eu subi correndo, morro. É, dá pra perceber. Tu vai ficar mais empolgado agora, então. Na capa da Playboy desse mês, a Sandy, a capa é a Dani Galisteu, a Sandy afirma na entrevista que é possível sim... se divertir na zona, na área de serviço ali, sabe? Pela portinha dos fundos. Foi isso que ela disse. É o trending topics, é. É isso aí. É isso aí. E se ela quer que a gente pare de fazer piadinha, pode esperar sentada, Sandy. Meu Deus. Segundo a Sandy, ela, a Playboy deturpou a vó. Segundo o Júnior me disse, é possível ter prazer. É, e diz que pra... a Playboy diz que ela vai assim, fazer uma banda agora, estilo Calypso, mas vai chamar KY. Meu Deus do céu. É, me desculpa, senhor pai de família, né, que tá com suas crianças no carro ouvindo o Pretinho. Agora a gente vai começar o programa com os destaques do Clique Aí. Agora a gente já sabe o que você foi fazer no Mato Maria Chiquinha. A Honda faz recall de 100 mil carros do modelo New Civic, produzidos entre 2008 e 2011. E nada mais. Os proprietários dos veículos devem se apresentar nas concessionárias autorizadas a partir do dia 3 de agosto. A Honda vai substituir os parafusos da polia da bomba de água do motor. Ô, Alcemar, me ajuda aí, Alcemar, que agora... É uma coisa muito diferenciada. Como é que é a polia? Também... Mostra na mão assim, o tamanho da polia. A polia é mais ou menos aqui dentro, mais um 7, 8 centímetros a polia. A polia é para o retentor da água, para fazer da válvula siderúrgica. É redonda. Calma. Mas é galvanizada ou tem buraco? É, o problema é que a polia, ele tem que tocar o parafuso da polia, que aconteceu uma coisa com a Sandy, que acabou queimando a rosca. Queimou a rosquinha da polia e tem que trocar a polia. É, se não trocar, pode dar desprendimento e pode acarretar superaquecimento do motor. Pode dar um estranho de mesa ali, então. Eu me lembro que meu primeiro PB, cara, foi falado sobre o recall, né? De qual carro? Não, no primeiro pretinho que eu fiz aqui foi... Ah. Não me lembro qual era o carro, mas a palavra era recall. Era um recall. E eu lembro, não esqueço, o primeiro PB a gente nunca esquece, né? É verdade. E aí eu falei aqui que recall é uma forma... É uma forma mais fina, né? Uma forma chique de dizer defeito, né, cara? É verdade. Defeito de fabricação. A concessionária para fazer um recall. Não, compareça para consertar o defeito do seu carro. O defeito por nós, produzido por nós, originado. Rechamada. Mas eu não acho que é recall, devia ser call. Eu tô te chamando aqui pra trocar, não é uma... Não, mas é que já defeito em inglês. Te chamaram pra comprar. Tu já esteve lá pra comprar, entendeu? E agora tu vai lá pra arrumar o que não deveria voltar pra arrumar. Enfim. Polícia investiga vazamento de vídeo íntimo do prefeito de Criciúmal, no interior do Rio Grande do Sul. Eu vi. Prefeito. Prefeito se passa. O prefeito faz aquilo que todos os prefeitos fazem, só que infelizmente ele foi pego. Constrangido, ele estaria temporariamente afastado do cargo. O Sérgio Drum teria feito as imagens espontaneamente diante da câmera do seu computador conectada à internet. Elas acabaram sendo registradas por uma pessoa a quem não se destinavam, num outro computador. A polícia e a família do prefeito, porém, preferem não revelar mais detalhes sobre como teria ocorrido o vazamento. Um familiar informou que ele estava muito abalado pela divulgação do vídeo e sem condições para administrar o município no momento. Por isso, estaria temporariamente afastado em licença de saúde. Quer dizer que a grande Criciumópolis está sem... A grande Criciumal. A gravação esteve disponível no YouTube durante algumas horas, porém já foi removida por desrespeitar as normas do site que impedem a divulgação de cenas de sexo ou nudez. Eu tenho no... é terra de dois grandes goleiros, né? O Danley e o Tafarel, né? Eu fiquei preocupado com a frase do Potter, cara. Que ele falou aqui sobre o que o prefeito, ele fez o que todos os prefeitos fazem, só que foi pego. É, exatamente, né? Mas eu me assustei com essa tua frase. Cara, webcam hoje é tranquilo, normal a vida. Não, a prova de que o Potter tá certo é que um alto político americano foi pego esses dias na webcam. E inclusive reacendeu as discussões a respeito de se sexo pela internet, pela webcam, é traição ou não. Não é. Alguém tem alguma coisa? Os homens acham que não é, as mulheres acham que é. Não é. Então todos aqui vamos achar que não é. Traição é toque. Não é. Agora, calma aí. Potter, a tua namorada, tá? Que é uma namorada incrível, Bárbara. Ela conversando com alguém na internet... Tá? Pela webcam, se mostrando, pelada, o cara pelado do outro lado, e eles. Ela não tá te traindo? Tá ou não tá te traindo? Absolutamente normal. Aí o atenção, namorada do Potter. Arroba hoje às 10h. Hotmail.com. Olha aí, o Mr. P acaba de se juntar com a gente. Fala, Mr. P. Eu gostei da ideia às 10 da noite hoje. Namorada do Potter, arroba Hotmail. Vamos fazer um troço normal hoje. Uma coisa diferente. Não, diferente não. Namorada. Fazer um troço normal. Potter, a traição está no desejo de trair. Aí, então todo mundo é corno. A traição está no toque. Desejo todos nós temos a todo momento. toque. Então, ah, ótimo. Vai, tu vai sendo moderninho até acontecer contigo. Aí acontece contigo, tu passa. Peraí, deixa se eu, de ser moderninho. For, pessoal, tá liberado. Namorada do Potter, arroba hotmail.com. Namorada do Potter, underline 87. 87. A FIFA confirmou a final da Copa de 2014 pro Rio de Janeiro. O secretário-geral, não vou saber dizer o nome do cara. Grande fera. Jerome Valk, deve ser isso. Também disse que a abertura marcada pro dia 12 de junho deve ocorrer no estádio do... Corinthians em São Paulo. O estádio que ainda não existe. E nem começou. É, segundo o clube, o Corinthians, a previsão é de que a obra seja concluída até dezembro de 2013. Caraca, cara, é incrível o que o Corinthians, o que o CBF... Dezembro de um ano antes. É. Há seis meses antes. Há seis, vai, não, mas nem pra Copa das Confederações o estádio da abertura vai estar pronto. São Paulo tá fora da Copa das Confederações, o estádio de São Paulo. Sim, porque o estádio da Copa em São Paulo é o estádio do Corinthians, que vai ser concluído em dezembro de 2013. O estádio do Corinthians seria igual ao do Grêmio, tá? O Grêmio conseguiu uma empresa que vai construir, que aí vão jogar lá 10 anos de todas as rendas, ou parte das rendas, depois vai ser do Grêmio. O do Corinthians era isso aí. Só que aí facilitaram a vida pro Corinthians. Além do dinheiro do estádio pro Corinthians para ele chegar e ser o mais moderno do Brasil, vários governos vão ajudar o Corinthians. Ou seja, a gente vai sim, esses dias um cara falou que não, a gente vai sim ajudar o Corinthians a construir o estádio dele. São paulinos, palmeirenses, colorados, todo mundo. Porque é governo federal, estadual e municipal ajudando o Corinthians no estádio. A Veja dessa semana traz um artigo de dois ingleses. É incrível. Tá muito bom. Tem, acho que umas 20 páginas. Especial sobre, Copa 2014, sobre a Copa. E tem um artigo especial de dois ingleses que escreveram um livro chamado Soccernomics. É economia em torno do futebol, dizendo que uma Copa do Mundo não traz benefício algum para um país, um benefício econômico, traz apenas um benefício de bem-estar. Ele diz que tira dinheiro dos pobres e das mulheres para os homens se divertirem com o futebol. Traz apenas um bem-estar. Coisa melhor que Copa do Mundo? Vamos fazer coletivo. A Copa sempre aqui. O benefício de bem-estar traz, por consequência, o benefício econômico. Deixa eu só perguntar, então. Deixa eu só perguntar. Não, isso traz uma opinião. Isso é uma opinião. Tá, então deixa eu perguntar. Não, Marcos. Economia é o seguinte, 2 + 2 = 4. Mas, economicamente, é um prejuízo receber uma Copa do Mundo. Isso é o que eles dizem. Eu posso ter opinião diferente, porque eles podem estar baseados em alguns dados que beneficiam a opinião deles, a qual não é a que... Olha só, então o que os ingleses acham de todos os aeroportos da África do Sul que melhoraram e aí, por consequência, otimizar a economia das cidades que receberam grandes aeroportos por causa da Copa. Quem é que tá voando os aeroportos da África do Sul hoje, agora? Não, Maurício, todo o dinheiro é óbvio que vem do governo. O que acontece em Copa do Mundo é que há uma força maior que o faz. O Brasil nem isso tá conseguindo. Mas é que, sabe o que me incomoda? É que sempre falaram assim, um evento desses traz legado para as cidades que são sede. Não vai ter legado nenhum, não, cara. A África... Entendeu? O Porto Alegre, infelizmente, não vai receber o legado. Deixa eu fazer perguntas básicas aqui para vocês. O evento, ele sendo bem organizado, o evento sendo bem administrado, mesmo bem planejado, é um evento bonito, interessante e economicamente bom. Mas sim. Eu tô sendo simplório. Tá, mas eu tenho que responder a partir do meu pensamento, que é o seguinte, evento. Mas eu não quero... O que eu vou gastar por 30 dias, cara? Não, mas não, eu não tô perguntando isso. Mas tu tem que aceitar que as pessoas respondam de outra forma. Mas eu posso. Não! Sim, tu não pode querer a minha resposta. Então aí tu vai me seja a tua resposta. Não, aí tu vai me perguntar: tu prefere o amarelo ou o preto? Olha, eu gosto é do laranja. Não, mas tu não tá me perguntando isso. Tu tá me perguntando se eu gosto do vermelho ou do amarelo. Tá, vai na questão. Entende? A pergunta é simples. Se o evento, ele é poderoso ou não é? Ele é extraordinário ou não é? Se ele for administrado, ele se torna interessante, sim. Não, ok. Sim. O perigo, qual é a tua pergunta? Liga Mundial de Vôlei. Qual é a tua pergunta, cara? A minha pergunta é a seguinte. É possível acreditar e querer um evento desses acontecer no país? Eu vou deixar em branco essa resposta. Não, cara, é possível. Tem uma situação que é a seguinte, assim, ó. Complementando, tá dizendo, Pi. Tu pega e bota na Copa do Mundo aqui em Porto Alegre como cidade sede. Vou te citar duas seleções: Itália ou Alemanha. Cara, isso vai gerar um turismo no interior do Rio Grande do Sul absurdo. Porque muita gente vai vir da Europa pra cá sabendo que existe colonização italiana e alemã, as pencas mas aqui. Mas dura 30 dias, vai durar 7 dias esse turismo, cara. Depois nunca vão voltar aqui e a gente vai ficar pagando a Copa do Mundo por 50 anos. Maurício, não é assim, é isso aí, cara. Maurício. Não é isso, não é porque o turismo não dura só os 30 dias. Às vezes os caras vêm antes. Quem é que vai pra África do Sul hoje, cara? Quer que vai pra Durban lá na África do Sul? Mas aí tu quer que fale em Durban, fora, cara? É o que vai pra Durban o príncipe, aí, lá, de Mônaco. Vai passar lua de mel lá. Aí lá que tu visitaste de África do Sul. Sim, mas lá por causa da Copa que ele foi. Tu morou lá, né, João? Ali vi lá. Ele foi pra lá porque a mulher dele é da África do Sul. E nós estamos esquecendo de uma coisa importantíssima, cara. A FIFA é uma entidade privada. E como tal, ela explora da melhor maneira que lhe convém a economia. Quer o país, quer a população, querem as outras iniciativas privadas aceitarem ou não. Sabe uma das coisas que mais me chocou? Simples, cara. Mas me chocou na... Esse é aquela discussão que a gente não vai resolver. Não, mas ele é simples. Que não vai ter conclusão nenhuma. Privada, uma das coisas que mais me chocou na matéria da Veja é que o lucro da FIFA de 2007 até 2010 não chega no lucro da TAM só no ano de 2010. Entendeu? Sim, a FIFA, sim, a grande poder, toda poderosa, a organização que reúne... Mas tem federações. Isso, uma enormidade de federações, tem um lucro financeiro declarado menor do que um ano, em quatro anos, menor do que um ano da... Então o pessoal tá viajando de avião pra caramba no Brasil. Muito, cara. Muito. A gente deu notícia hoje de detalhes. E é uma contradição tremenda, porque enquanto a gente fica questionando uma série de coisas dessas, nós aqui somos os primeiros a valorizar o futebol e nos empenhar e nos apaixonar pelo futebol, que faz parte de tudo isso. Tem uma coisa que é engraçada, né? Os Estados Unidos, só pra acabar, os Estados Unidos, ele fez uma Copa, né? Em 2004. Não, 94. E os Estados Unidos, na verdade, ele tá pronto, entre aspas, né? Ninguém fala se a Copa pros Estados Unidos melhorou os Estados Unidos ou não. Deu melhores estádios, eles adaptaram os estádios de futebol americano e tudo mais. Essa discussão, ela sempre entra quando é um país de terceiro mundo, né? E a gente tá com duas Copas seguidas não, em país entra, de terceiro mundo. Ela entra com o país de primeiro mundo no momento em que a população pede pra que toda aquela grana que foi investida no esporte, que agrada uma parcela da população, majoritariamente masculina, seja direcionada pra outras áreas, entendeu? Mas a Alemanha, por exemplo, ela ficou maravilhada com a Copa do Mundo. Sim, fez bem pra humanidade, pra população. Porque é o país mais rico do mundo, não, da Europa. Então, entrou, mas não ficou a discussão do legado da Copa na Alemanha, só fica essa discussão pro país pequeno. Sim. Beleza, que a gente não vai resolver, a Copa vai acontecer, a revelia da nossa opinião. Quem é que tá aí? Então eu. Ô, Zacarias, vamos lá. Eu tenho uma charadinha aqui pra fazer pra você. Coisa boa, Zaca. São muito engraçadas hoje, pelo que eu já andei lendo aqui antes. É o Dedé que veio? E quando vocês discutiam esse assunto chato, eu tava lendo charadinha. Eu também concordo, Zaca. O que é o que é? É surdo e mudo, mas conta tudo. Tempo. Telefone. Tudo, telefone. Mas conta tudo. Telefone. É o telefone? É o livro. Porque o telefone não é surdo. Qual foi o livro que tu não leu hoje, Everton? Um cunhado. Eu não li. Me diz algum aí, Pedro. Deixa eu ver. Aquele de Belgrado lá, meu. B92, a Rádio Independente de Belgrado na Guerra da Iugoslávia. Não, um livro que Everton Cunha não leu hoje. Palavras de Poder também não li hoje. Que bom. Quer saber mais? Não, dois tá bom. Crash, por dia. Eu não li também. Dois por dia tá bom, né? Eu tô lendo um em inglês agora chamado Talk Show do Dick Cavett. Dick Cavett. Tu não leu também o Soccernomics? Não, esse eu não li também. Não, hoje. Zaca. Não, esse eu não li ontem. Mas tu terminou de não ler ontem? Sim, não, eu terminei de não ler, eu comecei a não ler semana passada. E aí ontem eu terminei de não ler ele. Show. É legal. Essa é muito boa também, ó. Nunca existiu, porém existe. E nunca existirá. O que que é, Mr. P? Ai, meu Deus. Dá pra não repetir? A masculinidade. Nunca existiu, porém existe. A masculinidade do Pedro. Não, nunca existiu, nunca existe. Nunca existiu, existe, nunca existirá? É isso mesmo. Tempo. É ontem, hoje e amanhã. O vácuo, o tempo. É a data de hoje. É hoje, ontem e amanhã. A data de hoje. Agora mais engraçadinha. Por que a cenoura tem inveja da cebola? Tempo. Porque ninguém chora por ela. Boa, hein? Uma orquestra estava reunida, mas não conseguiu tocar nenhuma música. Qual é o nome do filme? Tempo. Nome do filme, orquestra. Tempo. Muda orquestra, silêncio na orquestra. Os Intocáveis. Ai, Dedé. O Dedé sempre vem, né, cara? Agora essa é melhor. O que aconteceu com o ferro de passar roupa que caiu da mesa? Tempo. Esse se queimou. Ficou passando mal. Muito boa. E aí, Lelê? Pô, cara, antes de mais nada, eu queria mandar um abraço aqui pra galera da Pip Dolls, que mandou aqui um sanitário pra minha filhinha aqui. Maravilhoso. Adelaide, mas eu já usei Pip Dolls. Não, é pra cadelinha do Lelê. Vai demorar uns dois minutos isso aí, vai, vivo. Vai ser destruída em 2 minutos. A tendência é que ela destrua, mas eu acho que ela vai... Cara, eu quero agradecer, Léo, o pessoal do Pipioli, claro. Pela intenção, eu prometo... Faz um videozinho pra nós, ver se... Vê se a, se a Adelaide... Prometo publicar fotos e vídeos, vamos ver o que, que acontece. Valeu, galera. Prometo publicar fotos e vídeos. É, porque o clima de destruição na minha casa tá complicado. Grande? Tá. É mesmo? Ontem ela atingiu as caixas de som. Eu vi a foto. É uma cadela, né? É uma cadela. Olá, pretinhos, tudo belezinha? Tudo belezinha! Meu nome é Roger e eu sou de Sapiranga. Pô, saudade do Brito, cara. O Brito nunca mais esteve aqui, né, cara? É o Brito que houve? Não sei, cara. Subiu, né? Subiu. E ele manda Globo aqui... Globo Esporte. Ele manda aqui, como se achar velho em apenas um e-mail? Ai. Ah. ICQ, o programa mais baixado de 1997. Ah. O último episódio dos Teletubbies. Cara, o Pedro nunca usou ICQ. Meu Deus. Eu não peguei a fase. Tu não sabe o que é, né? Não, eu lembro, mas o eu Pedro não. O Pedro é de 1990. Eu usava o Mirk aquele, mas o ICQ eu não usava. Continua, vamos ver. É, o última... ICQ é o vô do. É o vô do Messenger. Vocês vão se achar velho, eu vou me achar novo. Os Teletubbies, tu lembra? Lembro, Teletubbies. O último episódio foi há mais de 10 anos. É mesmo? O primeiro Rock Gold da MTV. Foi há 17 anos. Tu tava lá, né? É mesmo, cara? Não, eu participei de outras edições mais recentes. Caramba, bicho. Há 11 anos, você estava passando cerol na mão com o bonde do Tigrão. Eu lembro. Eu lembro um verão meu em Floripa. Foi o verão de 2000. Eu tava num verão em Floripa de férias e era o auge, cara. Era os caras, o Vicerol. Bah, essa aqui chega a ser chocante, cara. O desenho animado Caverna do Dragão tem, acreditem, 28 anos. Bah, isso aí. Quase a minha idade. E não tem o final, né? Mas o Chaves é antigo, a gente assiste até hoje. O Chaves tem 80 anos. Olha ele! Jurassic Park. Parque de Dinossauros. É de 1993. E os atores mirins... Lembra que tinha uma menina e um menino? Sim. A menina tem 31 e o garoto tem 27 hoje. Tá, mas esses dias apareceu numa revista aí a menininha do clone, não sei o quê. Ah, é? Pelada, uma mulher, né? Uma VIP, exatamente. Né? É linda. O garotinho da capa do Nevermind, do Nirvana, se ouviu uma fez foto 20 anos? Também. É uma garota linda. E tá posando nua. Preconceituosa. Parece uma menininha. Essa música aqui vocês vão conhecer, ó. A Só You Say That You Say That claro, You Fall. Raimundo. Ela tem mais de 13 anos. Uhum. O jogo Sonic foi lançado há 21 anos. Caraca. E o filme Lagoa Azul, meus caros, tem mais de 30 anos. Meu Deus. Isso significa que a Brooke Shields embarangou. Negativo. Negativo. Ela continua maravilhosa. Mal. O alemãozinho aquele deve ter virado viado. Certo? É, sabe por que mulher não joga futebol? Por que, Marcola? Porque não tem 10 amigas pra formar um time. Homens! Não, agora sério. Sabe por que mulher não joga futebol? Por que, cara? Porque eu não aguentaria ver 10 mulheres ou 11 mulheres vestidas com a mesma roupa. Homens! E aí, Potter, Zildo? É uma piada, né? Piada do Potter! Apoio! Cantina, mamona minha! A piada vai pro casal Rosiele e Maurício de Viamão e também pro Gustavo, pra Gisele, pra Carla Emel, pra Evelyn Vilela e pra Renata Pinheiro, que me ajudaram numa matéria hoje aqui pro Patrola, tá? Aquela matéria, matéria de quê, Potter? De lingerie. Matéria Bárbara, matéria de... Vai ao ar já nesse sábado. No centro de Porto Alegre. Breve, fui convidado. Dois elefantes estavam voando um ao lado do outro e para passar o tempo começaram a conversar. E aí, meu, beleza? Bem, você? Posso fazer uma pergunta? Claro! Você sabia que elefante não voa? Bom. Caiu? Fechou a rádio. Caiu o sistema, cara. Começou cedo hoje. Ai, meu Deus! O que foi isso? Calma, Zaca. Não, foi o elevador que trancou. O que foi isso? A piadinha do Potter, Zaca. Acabou a piada. Meu Deus do céu, vou me matar. Eu vou me matar de novo. Não, fica com a gente, Zaca. E aí, Mr. P? Bem, a mãe trabalhando na cozinha, escutando o filhinho de 8 aninhos brincar com o seu novo trem elétrico na sala. Piuí! E aí ela escuta o trem parar. Piuí! E o filho dizer pros bonequinhos: todos os filhos da mãe que querem desembarcar aqui saiam desta porcaria de trem agora. Essa bosta é a última parada. Que isso, mano? Vão todos os filhos da mãe que estão voltando, desejam entrar na porcaria do trem, coloca a bunda no trem agora, porque aqui, ó, vamos sair com essa bosta daqui a pouco. A mãe foi imediatamente à sala e falou ao filho: nós não usamos esse tipo de linguagem aqui em casa, meu filho. Vai já para o seu quarto. Fique lá por 3 horas. Quando voltar, poderá brincar novamente com o trenzinho, mas só se usar uma linguagem adequada como esta casa. Costuma fazer sempre. 3 horas depois, o garoto saiu do quarto, voltou para a sala de estar para brincar com o trem. Logo o trenzinho para e a mãe ouve o garoto dizer aos bonecos: todos os passageiros que estão desembarcando do trem, por favor, lembre-se de levar seus pertences. Nós agradecemos a todos por viajarem conosco hoje. E esperamos que tenham tido uma ótima viagem. Melhorou. Escutou o pequenino continuar a falar: para aqueles que já estão embarcando, pedimos que acomodem suas bagagens de mão debaixo dos assentos. Por gentileza, lembre-se que não há área para fumantes neste trem. Esperamos que todos tenham hoje uma viagem prazerosa e relaxante. Totalmente feliz. A mãe contentíssima. O castigo parecia haver funcionado. E aí então o garoto no final adiciona a seguinte frase: e para aqueles que estão furiosos com atraso de 3 horas, vão reclamar para aquela vaca lá na cozinha. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificado do Pretinho. Manda um ai, Dedê! Ai, Dedê! Pro meu chefe que berra igual a porco. O porco do Zaca. Juan Moraes de Florianópolis que mandou. É o Dedê. Vamos pros classificados do Pretinho, duas ofertas que chegam aqui pelo e-mail pretinhobásico@atlantida.com.br. Vendo lindo sítio em Santa Margarida do Sul, próximo de São Gabriel. São 4 hectares com casa e um galpão, área com muito verde e muita sombra, banhado por arroio rasinho, ótimo para banho. Podem ser feitas visitas à vontade. Total R$40.000 negociáveis. Pô, tá caro, hein, aceito carro no negócio. É um sítio em Santa Margarida do Sul, perto de São Gabriel. E-mail: Fabiana Cardoso 23, Cardoso com Z. Fernanda Cardoso com Z. Fabiana. Fabiana Cardoso 23. @yahoo.com.br. Quanto é que é? R$40.000, Almirzão. Tá caro, né? Mais uma oferta. Tô precisando vender o meu carro, o meu primeiro carro, pois tô indo em busca de um sonho de criança. O de me tornar piloto comercial da aviação civil. Sonho do camarada, hein? É um Fiesta Sedã 1.6, ele é prata, 2006-2007, completaço. O IPVA 2011, tem mais desconto para motorista para 2012, ok. Carro quitado, 55 mil quilômetros originais, manual de fábrica com revisões anotadas, chave reserva nunca usada, alarme com interface, som Sony Explode com USB, o step não rodou 100 quilômetros. Que Fiesta, hein, ó! Insul Filme zeradinho. Dizem que esse é o carro mais econômico do planeta Terra. Sabe quanto que ele quer no Fiesta Sedã 1.6 2006? R$50.000. R$29.000. E nada mais. Isso aqui, olha. Pô, e o cara vendendo o troço pra realizar um sonho. É o sonho de ser piloto. E o e-mail dele é esse, ó: sonhodeserpiloto@gmail.com. Então, se você quer dar um conferes nesse Fiesta do parceiro aqui, sonhodeserpiloto@gmail.com. Almir, qual é o teu sonho, Almir? Meu sonho é um dia conseguir fazer desse país um país melhor. Parece o Lula falando desse país. Em que o mundo todo possa, numa só tacada, ter a poligamia aprovada no Congresso Nacional. Almir, obrigado. Poligamia, pra quem não sabe, é o estudo dos gametas. Dos poligâmios, né? Dos gametas. Agora a gente tá no Grupo Almir, né, gente? É, o Grupo Almir. Gametas há muitos anos, eu não ouvia, cara. É. Baita nome de banda, né? Os Gametas. O Grupo Almir tá com uma nova diretriz. Ah, é? Chamamos todos os funcionários. Uma reunião? Uma reunião. Opa! O nosso coração pulsa. Pulsa. Aqui na empresa, quem manda é você, amigo cliente. Então, o Grupo Almir dispõe de um vidente pra te auxiliar. Oh, que bom, Almir. Olha o que é bom isso. É um vidente especializado no passado, gente. Ele consegue ler o passado das pessoas. Ah, que mestre. É um, um dos grandes, por exemplo, ele consegue ler o teu passado, quantas vezes tu já se casou. Sério? Quais os problemas que tu já tivesse na vida. Quantas vezes tu já fez amor com uma pessoa. Né? Problema de e-mail MSN, a gente que entra e quer saber da tua vida, as tuas senhas, entendeu? Quantas vezes tu foi demitido. Roubada. Mas é tudo bom, isso. Hein? Ó. Os grandes fiascos e porre do velho Porã, a nossa ali. Vidente... pode lhe revelar. Porque o Porã corre isso não lembrar, né, do não lembra. É, geralmente é assim. Então, boa ideia. Venha boa saber ideia. Do seu passado aqui claro. Na Vidente da Almir, que tem o Grupo Almir. Tem aquelas coisas que tu prefere esquecer, ela vai te lembrar. É verdade. Fabrício de Oliveira Machado, Colorado e Gaúcho. E qual é o site? Ele manda uma frase aqui pro Mr. P. A coragem é a primeira das qualidades humanas. Por que garante todas as outras? Baita frase! Não. São Pedro do Sul. Muito bom, Almir. São 27 para 7. A gente já volta com o Pretinho. Não sai daí. Atlântida, tá, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 20 para 7, estamos de volta para a telefonia do Big e ainda da Miller, a moda está nas ruas, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício! Vinhos JP, a melhor escolha, aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Qual é que é, doutor Alceu? Doutor Maurício, doutor Calheiros está aqui, doutor Maurício, especialista bicha, do Esporte B. Bicha, para. E aí, doutor Calheiro? Como é que tá, doutor Alceu? Doutor, tá de aniversário hoje? Não. Primeiro de agosto, tá chegando. Tá chegando, mas não é hoje não. Qual é a novidade do Beira-Rio e do Olímpico? Olha, no Olímpico, o Fábio Rockenbach concedeu entrevista coletiva agora há pouco e disse o que todo mundo já sabe, né? O Grêmio tá sim vivendo uma crise depois do empate em casa com o América Mineiro. A situação é complicada, 14º colocado, só a 2 pontos da zona de rebaixamento, né? E a tabela não é nada fácil pro Grêmio. Flamengo. Sábado tem o Flamengo, sai depois pra. Joga em casa depois contra o Atlético Mineiro, sai pra pegar o Palmeiras e depois o Fluminense. Quer dizer, são 4 adversários de peso, né? Mas essa é a situação, mudança na direção, César Cidade Dias saiu da direção, hoje permanecem apenas o Antônio Vicente Martins e o João Simões. E no Beira-Rio, ainda no Grêmio, o Vicente Martins tá com a corda no pescoço, assim. Tá muito pressionado. Ontem a pressão, depois do jogo, do torcedor, era pela saída do Antônio Vicente Martins, que viajou agora no fim da tarde pro Rio de Janeiro. Que é quem sobrou, assim, né, pro torcedor reclamar. Saiu o Odone, né? E outra coisa, não vai trocar o presidente, né? Pois é, então não tem quem trocar não mais. Tem quem o torcedor trocar tá focando agora no Antônio Vicente Martins, que não necessariamente tem culpa de qualquer coisa. Né? A bola da vez é o Antônio Vicente Martins na visão do torcedor. Já tá no Clique Sport e já começou a demolição do Estádio Olímpico do Grêmio, né? O Pretinho Básico esteve hoje já nos escombros, em obras, né, Pi? Eu fiz uma matéria muito rápida. O Pi foi o repórter dessa matéria. E olha, me surpreendeu. Grandes revelações. Na realidade, é uma matéria futurística, né? Já é o ano de 2014. Já estamos prevendo como vai ser, né? O Pretinho conseguiu esse ineditismo, talvez. Sim, já tá. Acesse o blog do Pretinho. Tá construindo já a arena, né? E aí estão derrubando o Olímpico. 2014, quando você vê isso na televisão, lembre-se que o Pretinho foi pioneiro. Eu, como colorado, cara, vi o vídeo e me emocionei, cara. É um vídeo forte. Domingo tem a Chapecoense com o Joinville na TNT. E no vídeo aparece o cofre do Grêmio também, né? Vai pegar fogo a TNT, a Chapecoense com o Joinville. Vamos a B, né? Você já deve ter comentado aqui, né, doutor Alceu, sobre o jogo inesquecível e histórico de ontem de noite, né? Santos Flamengo, e Flamengo, incrível, né? Cara, eu não via um jogo como esse desde aquela virada do Flamengo na final da Mercosul contra o Palmeiras, vocês lembram? Não, foi o Vasco. Foi o Vasco, desculpa. Que tava 3-0 pro Flamengo e o Vasco virou 4-3. No ano passado teve um Grêmio Santos, foi demais. Não, mas... No Olímpico. Não, semifinal da Copa do Brasil. Mas o Dele não ia achar legal virar do Grêmio. Mas isso acontece com o Santos, né? O Santos tem uma defesazinha bem frágil, né? Eles são bons de ataque, mas são ruins de defesa. É a segunda vez que o Santos toma uma virada dessa. E o gol do Neymar, né, cara? golaço. Mas é que não pode, cara. Um time que tá ganhando de 3-0 aos 25 do primeiro tempo, não pode perder esse jogo. E o Elano, pênalti do Elano, cara. Pelo amor de Deus. O Elano deu uma entrevista ontem. O Elano deu uma entrevista ontem dizendo que o pai dele foi sequestrado, né? Ridículo. Não, não. Os caras amarraram os funcionários do pai do Elano pra roubar as camisas da seleção do Elano. Teve nada de sequestro do pai dele. E roubaram? Eu acho que sim, né? Isso ontem, depois do jogo? Pior foi o outro cara lá do Flamengo, lá que entraram na casa dele e roubaram 46 relógios que ele tinha. Não, o Corinthians, o Chicão. Mas que... sem horário. Né? É pra não se atrasar, né, Zacá? Pra não se atrasar. O pessoal vai ter pra roubar. O pessoal do Flamengo tem problema com o horário, cara. Mas esse era do Corinthians. Que mais aí, doutor Alceu? Era isso, doutor Maurício. Tem Brasileirão hoje, o Bahia não pode ganhar, Deus o livre. Como que não, por quê? Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no Bola. Quem é que tá aí? É o Dejair, mas hoje eu peço ajuda pro um amigo meu. Eu vou aí. Dejair. Eu vou fazer essa força de ir até aí. De quê? Dejair. Gabão? Bem, amigos da Rede Globo, na informação hoje, Dejair, como é que o Elano perdeu esse pênalti? Oi, tudo bem? O meu nome é Dejair. O Elano foi tentar bater de cavadinha e errou. De quê? Dejair. Empate em 3-3. De quê, Galvão? Olha o Flamengo, David é perigoso! Gol! E aí, Dejair? Oi, o meu nome é Dejair. Este gol foi de empate do Flamengo. De quê? Dejair. Na lesão do Luiz Antônio. E o que aconteceu com o Luiz Antônio, Dejair? Olha, o meu nome é Dejair e o Luiz Antônio teve uma luxação de ombro. De quê? Dejair. No gol do Ronaldinho. Ronaldinho! Vai daí, Dejair! Maravilhoso. Opa, meu nome é Dejair e esse foi o segundo gol de falta de Ronaldinho. De quê? Dejair. Cara, o gol do Ronaldinho, quem mandou, de falta, quem mandou, foi uma obra também. E criou isso aqui. Sim. Foi o Fábio Gress de Porto Alegre. Valeu, Fábio. Parabéns, Fabião. E aí, Lelê? E aí, Calheiros? O Bebum tava esperando o ônibus. Uhum. E aí, quando chegou, ele vê aquele coletivo lotado de gente, assim, daí o motor abriu a porta e ele... Ô, amigão! A arca de Noé já tá cheia. Aí o motor... Não, falta o burro. Pode entrar. Vamos ver, Marcola. Aqueles dois conheceram, se casaram. Que mas momento. Ela tinha um terrível mau hálito e ele um chulé horrível. Caramba! Ela, encostando a boca o mais perto possível do nariz dele, exclamou: querido, tem uma coisa pra te confessar. E ele, sentindo o bafo, disse: já sei. Engolisse as minhas meias. Que nojo, cara. Mentira das mulheres ler no programa das 18 horas, Luiz Ricardo Cavalheiro que manda. Só tem 13 minutos, pô. Acho que não vai dar tempo, de cara. De Blumenau. Não, mas mentira a gente das mulheres, cara, é pouco. 0,5%, Maurício, só das mentiras. Tá. Acabou a bateria do celular. Tirosa! Oi, alô, espera aí. Acho que tá acabando a bateria do celular. Alô? Tiras. Elas fazem isso, é? Tiras. Eu achei que a bateria da minha mulher tava com problema, cara. Sobre a ida ao motel com você. Isso que é um motel? Que legal, eu nunca vi no motel antes. Tiras. Tá, sobre estar chegando. Oi, amor, já tô chegando, tô na esquina. Tiras. Aham, tá sim. Conheceu a tua ex-namorada. Muito legal, essa tua ex parece mesmo ser muito simpática. Chegou com um monte de sacola em casa. Ela? Ela. Não precisa brigar comigo, amor, tava tudo na promoção. Mentirosa! Muito mentirosa. Sobre o amor. Nunca disse isso pra ninguém, então sinta-se privilegiado. Eu te amo. Mentirosa! Elas mentem, né? É, Mr. P, não é fácil. A gente faz que acredita. Cara, a prova de que elas mentem é que elas usam silicone, sutiã com enchimento, calça da gangue, maquiagem, plástica, pintam o cabelo. Cílios postiços. E tira o bigode. E às vezes até... No caso da Ariadna. Não, depilação. Não sei se a Ariadna tá escondendo alguma coisa. Eu não sei, a Ariadna tem cara de quem surpreende na cama. Verdade. Por que os cílios são postiços e os seios com silicone também não são postiços? Mas são postiços. Alguns são. Baita pergunta! Não, mas seio postiço? Por que não se fala seio postiço? Postiço é tirar, onde encaixar, sim. Não, botou silicone é postiço. É postiço. Uma vez que postiço é poder botar e tirar. Não, isso aí. Bota, tira, tira, bota. Entra, sai, vai, vem. Entra, seco, sai, molhado, de ladinho, vai também. Beijo na boca, é coisa do passado. A onda agora é o namoro. Eu tinha uma namorada que... Legal, só um pouquinho, Lelê. Legal que o Calheiros vem aqui, senta e fica lendo as revistas. Não, e senta obrigado, no meu lugar. Né? Como lugar do Mr. P, fica olhando a caras. Ô, Calheiros, vai embora. Cara, mas o Lelê queria falar de uma das suas namoradas. Não, cara, que no passado eu tive uma namorada que usava cílios postiços de um tamanho até bem avantajado e todas as outras mulheres... invejavam ela. Não invejavam, mas reparavam naquilo. Aí perguntavam pra ela, ah, esses cílios são teus? E ela sempre tinha a mesma resposta, sim, eu paguei. Essa é dela, né? Boa, né? Claro, lógico. Ah, eu não gosto, né? Cara, eu não gosto. Cara, não falo sobre detalhes muito particulares. Aí o juiz fala pro réu, você é acusado de bater em sua sogra com um martelo. Bom. Aí o cara lá no fundo da corte grita, mas que filho do barbai, hein, ó? Aí o juiz ordena, silêncio, silêncio do tribunal. Continua a falar. O senhor também tá aqui, é acusado de tentar bater em sua mulher... Também com o martelo. E lá no fundo o cara tirou, mas que baita filha da mãe, ó! Aí o juiz avisa. Escuta aqui, por favor, silêncio no tribunal. Se o senhor aí no fundo se manifestar outra vez, eu vou mandar prendê-lo. Nós precisamos de respeito aqui no tribunal. Continua nesse momento. E o juiz diz. Finalmente o senhor réu, é acusado de martelar também a sua cunhada. Puta, mas aí o cara lá no fundo, não! Mas que filha da mãe, porra! Aí o juiz manda o policial, gentileza, busca aquele senhor lá e traga ele aqui na minha presença. Vão lá atrás do cara. O senhor não tem respeito pelo tribunal, né? Eu tô no meio de uma acusação e o senhor lá no fundo fica gritando desse jeito. Lamentavelmente, eu vou ter que mandar prendê-lo. Aí o cara olha pro juiz. Ah, não é desrespeito não, seu juiz. Eu sou vizinho dessa figura aí, ó. Há 15 anos que eu tô pedindo martelo e ele disse que não tem. Cara, que baita piada, eu nunca pensei que acabasse isso. Sério? Fiquei ali prestando muita atenção. Inesperado. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, ó. Quem é que já provou a devassa bem loura? Todo mundo já provou. Cerveja bem suave, bem gostosa. Tem gente que é séria e gravatada, cheia de bons modos, mas é só abrir uma devassa bem gelada, bem suave, que na hora aparece o outro lado, o lado devassa. Então vou deixar uma dica para você que tá ouvindo o Pretinho Básico. Quando chegar o happy hour, o churrasco, fim de semana agora, o joguinho de futebol, pede uma devassa bem gelada e chama o seu lado devassa pra fazer a festa com você. A galera aqui do Pretinho chama todo dia o lado devassa. Mas só uma coisinha muito importante, se beber, não dirige. Grande fera, né, Faustão? Sandy. Aliás, tem abraço gente exagerando, Lima. Hein? Tem gente exagerando no lado devassa aqui, hein? Quem? Esse é pessoal, a denúncia do Calheiros. Calheiros fala, quem, Luciano Calheiros, da Sport TV e da RBS TV? Atenção, pessoal. Quem? Não, eu não falo da vida pessoal, cara. Até porque tu deu a manchete, cara. Eu dei a manchete, só cara, isso aqui, no ar. Isso aqui é jornalismo de verdade, pra te falou, sério? Agora tu vai falar quem é. Você, cara. Pá! Mandar um abraço por trás aí pra Sandy. Abraço pro Lucas também, né? Senta, Sandy. Isso, vai daí, Faustão. Pra conversar. Brincadeira, galera. Não vamos... Não é piadinha do... De quem, Faustão? Piada do Calheiros. O Calheiros vai contar. Não vai. Calheiros fugou. Não é piada? Você é sabe... Piada, porque piada do Calheiros? Piada do Calheiros! Ah, pai! Não tem, ficar esperando. Não tem, né? Não tem apoio, como daquelas boas que tu tem bem de carioca? Bem pequenininha piada. Aquelas de carioca que tu gosta? Cara, de malandro. Eu tenho uma de malandro, mas não sei se dá pra contar esse cenário. Não, você acha que não pode, é porque não pode. Dá sim, pode contar. Piada de salão, cara. Vai, manda uma piada aí, velho. Piada de salão. Que eu tenho que falar das maçãs ainda aqui. Porra, cara, tu sabe da lenda do índio com a melhor memória do mundo? Não. O casal foi conhecer o índio lá na Serra de Friburgo. Tinha a melhor memória do mundo, né, cara? E a atração era o índio. Aí o cara foi lá, tomou um trago no almoço. Eu vou atrás desse índio. Vou atrás, velho. Vou atrás, velho. Chegou lá, circulou. E fim do dia, não é que ele encontrou o índio, cara. Pá. Tava lá a fogueirinha, pá, barulhinho. Fumacinha sumindo e o índio lá no cachimbinho da paz dele. E o cara tava com um pedaço de galeto do almoço, né, cara? E não sabia o que falar com o índio, né? Ele ficou tão impressionado com a presença do índio, ele falou: índio! Aí o índio olhou, ele: gosta de frango? E o índio: sim! Aí o cara ficou de cara, porra, andei isso tudo, que índio marrento, foi embora, né? 50 anos depois, o casal comemorando boda de ouro. 50 anos? É. E aí o cara: vamos lá pra Serra de Friburgo, a Serra do Índio? Foi lá. O índio, é, com a melhor memória do mundo. Aí chegou lá, 50 anos depois, o cara foi lá na mesma trilha, tava lá o índio sentado na mesma posição, cara. Mentira tua, mentira tua. E o cara impressionado: mas como? E o índio: assada, frita. Muito ruim, Dedé! Ai, foi Dedé, né? Foi Dedé! Quem contou pra ele? É. Foi muito boa, a piada. Boa. Parabéns! Ah, agora a gente, tem o Papo Economia aqui no Pretinho Básico, que no programa da Uma, o Potter começou uma teoria certa. Eu e IBGE. Dizendo que comer bem é mais caro que comer mal, comer direito, né? E aí ele usou um exemplo que comer bolacha recheada é mais barato que comer maçã. Marcos Pianges, por favor, lê o e-mail do nosso ouvinte. Olha que legal, ouvinte Joyce, ela foi no supermercado, tirou fotos ainda e fez os cálculos. Um quilo de maçã, 6 unidades de maçã, R$2,79. Um pacote de bolacha recheada, R$2,79 também. Mesmo preço, só que a bolacha tem 165 gramas. Um quilo de maçã tem o mesmo preço que 165 gramas de bolacha recheada. Ela fez os cálculos ainda, tinha uma outra maçã mais barata, a Fuji, R$2,39 ficava. Olha, mais barato ainda. O quilo, mais barato ainda. Então, 6 maçãs, R$2,39. É, vamos pelo peso, né? Um quilo, quanto é que sairia o quilo da bolacha recheada aí? É R$1,61. Cara, se tu comprar um quilo de bolacha recheada... Não, tá. O quilo de bolacha recheada é uns R$10. R$25. Não. É, mas não é claro, assim. Claro, é R$2,79, 100 gramas. Ah, então, tem coisa que tu não come um quilo, né? Cara, e tu compra um quilo de maçã, tu pode fazer um monte de coisa, cara. Pode fazer torta. Ela tirou foto. Pode botar na boca do Dedé, por exemplo. A questão, na verdade, é má educação. É má educação. É mais barato comer bem. Com a bolacha recheada, tu faz o que com a bolacha recheada? Tu come sem panturra e mete um monte de gordura ruim pra dentro do teu corpo. Vai comer maçante. É isso aí. Não, mas tem tempo, né, Maurício, pra comer, né? Porque é difícil cozinhar, né? Cozinhar maçã, não, cara. Cozinhar é só tu ter paciência. Maçã é um lanche, cara. Tu tem uma bolacha também, cara. Tem que ter um almoço. Não, Potter, o que acontece é o seguinte, cara. O cara vai no buffet aquilo, essa é a real. O cara vai no buffet aquilo e vai direto no pastelzinho frito, na batata frita, no peixe milanesa. Adoro. Ele vai tudo na fritura. E o que ele faz com o brócolis, com a cenoura, com a beterraba? Ele nem olha. Enfim. Esse é o problema, entendeu? São as escolhas mal feitas do brasileiro. Adoro gordura também. Adoro gordura. Tem uma dica de uma nutricionista, que no caso é minha irmã, que ela me disse o seguinte: sempre que for no buffet aquilo, antes de pegar o prato e pegar as comidas, dá uma volta no buffet. Olha o que tem primeiro. Claro. Pra não se atirar logo. Não, porque até o teu próprio cérebro age de uma forma diferente se tu fizer isso. Entendeu? É. Boa dica. Então fica uma boa dica aqui. Eu faço. Cara, eu já fui almoçar contigo diversas vezes, buffet aquilo, nunca vi você fazendo. Só um pouquinho. Chega na salada, já tá lotado. Tá, não, mas só um pouquinho. Então conta pra eles como é que é o primeiro prato que eu faço. Verdade. Como é que é? Ficou bravo. Não, mas é que agora tu tá dizendo que eu não faço. Conta agora então como é que foi. Vai dizer como é que é o prato que eu faço no buffet aquilo. É, parece prato pra cavalo, só alfafa. É bom, inteligente, né? O Zacarias adorou o Calheiros, cara. Eu gostei, Calheiros. Só peguei a boa hoje. Ô, Sidão, tem comido bem, Sidão? Boa noite. Tu não come bem faz horas, né, Sidão? Eu não sei do que você está falando. O Sidão tem duas alimentações, uma pro corpo e outra pra cabeça. Só come o fast food, né, Sidão? Olha o tamanho da cabeça dele, Calheiros. Perguntem para as mulheres de vocês se eu estou ou não comendo bem. Mas o que é isso? Elas estão cozinhando pra Tipe? Em especial a Sandy. Olha, até o velho tá. O que ela prepara pra ti, a Sandy? Ah, sempre. Quantos anos tem a Sandy? Adoro. Uns 23, acho. Não mais. Mas fica aí, né? Fica... Cid, tu prefere gosto maçã? Gosto da Sandy quando está na cozinha. Fica a dica para as empresas de bolachas, né? Fazer a rosca da Sandy. Cid, tu tem que cantar hoje no final, recitar o que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha. Tá na hora, então, Cid. É, tem belíssimo. 30 segundos pra fazer agora, o que você foi fazer no mato, o escondidinho Mariquinha. Da Sandy. É muito bom também, escondidinho. Não, não é mais tão... Abre a porta, cala a boca, Zacarias. Que merda, no meu momento você fica se metendo. Você é um imbecil mesmo. Abre a porta, Mariquinha. Esta parte sou eu que falo, idiota. Ah, vocês não respeitam mais. Quem é este moreno que está junto aqui? É o Calheiros, repórter do Sport TV. Tudo bem, Cid? É pela cota. Ah, é pela cota. Importante sua participação. Você faz o quê aqui? E aqui? Ele veio dar risada com ele a gente. Dá risada com vocês aí. E veio roubar teu tempo amigos. Porque não acabou. Não quer me dar outras coisas além da risada. Vem aí a voz Vem do Brasil amigas. Pela internet, nos aplicativos dos smartphones. A gente segue com o Discorama. Amanhã, olha, uma da tarde, tem mais Pretinho Básico. Bah, ô Cidão, pelo amor de Deus, cara. Olha.